mesmo, bitch. Máquina de hit. Eu tava tentando levar uma vida bem certinha. Namoro, casinha, andando na linha. Deu só uma pessoa na minha vida. Mas essa pessoa tinha uma, duas, três. Justo bem na minha vez não rolou. Eu até que tentei. Cansei de errar no amor, agora sou eu dos outros. Quem quiser me pega, quem pegar se apega pouco. Cansei de errar no amor, agora sou eu dos outros. Quem quiser me pega, quem pegar se apega pouco. Quem quiser me pega e quem pegar se apega pouco. E quem pegar se apega pouco. Quem quiser me pega e quem pegar se apega pouco. Cansei de errar no amor. Cris no beat, máquina de hit. Eu tava tentando levar uma vida bem certinha. Namoro, casinha, andando na linha. Ter só uma pessoa na minha vida. Mas essa pessoa tinha uma, duas, três. E justo bem na minha vez não rolou. Eu até que tentei. Cansei de errar no amor, agora eu sou erro dos outros. Quem quiser me pega, quem pegar se apega pouco. Cansei de errar no amor, agora eu sou erro dos outros. Quem quiser me pega, quem pegar se apega pouco. Quem quiser me pega, quem pegar se apega pouco. E quem pegar se